Agora, dando prosseguimento ao nosso curso de interpretação esotérica da Bíblia, nós vamos falar sobre, genericamente, sobre o significado dos nomes, né? Então, temos o seguinte, que um imenso significado é designado pelos nomes próprios em toda a Bíblia, tanto os de pessoas quanto a dos lugares. Como em toda a literatura antiga, quando propriamente entendida, eles fornecem, né, os nomes próprios, as evidências para o significado interior das narrativas, né? Os nomes dos locais serão tratados num capítulo posterior, né, desse curso. Mas quando examinamos, né, esse tópico, descobre que os nomes das personagens referem-se a estados de consciência, né, condições alternantes ou progressivas nas quais a alma encontra-se nos vários estágios do seu desenvolvimento. Já vimos isto ilustrado nos nomes da mulher, né, que primeiramente é Eva, né, a alma caída ou separada da sua fonte divina. Então, Maria, né, a alma em processo de elevação ou reabsorção, e depois a da mulher glorificada do Apocalipse, né? Vimos também como esses nomes Adão e Eva descrevem a natureza dual do ser humano, enquanto alma e corpo, né, espírito e matéria, né? O nome Adão, em sua forma original, contudo, é uma palavra de mistério, né, de grande importância, a qual, corretamente interpretada, abrange todo o processo da criação. A palavra Adão, na verdade, é Adama, o nome do Adão paradisíaco, né, que contém em si a história dos processos cósmicos da involução e da evolução. Ele descreve a vida divina provindo de um estado puro, de puro ser, a existência ou manifestação, exteriorizando-se, dos reinos do espírito através dos planos diferenciados da matéria, e finalmente sendo reintegrada ou reabsorvida para o descanso em si mesma. Tendo experimentado a consciência, encontrado a plena expressão em cada nível sucessivo da vida, finalmente ela se liberta. Aqui está revelado a queda cósmica e a redenção do qual o homem está participando na sua vida material. Além da forma Adama, né, esse nome também Adam, né? A palavra original, Adama, né, empobrecida ou diminuída, vilipendiada, né, de sua riqueza espiritual. Sem entrar nos tecnicismos do valor oculto do som, né, que seria a chave numerológica, deve-se explicar brevemente que em hebraico, como em qualquer outra língua, as vogais, né, e as aspirais, né, palavras que inicias com um alento, representam a vida ou o espírito, e as consoantes a forma e a matéria, né? Isso tem que ser observado em todo nome, né? Um momento de reflexão mostrará por que isto é assim. Uma vogal é um som em si, um som puro, enquanto que uma consoante somente pode ser pronunciada em conjunção como uma vogal, né? Então, B é um B e um E, F é um é um E, F e um E, K é o K mais A, e assim por diante. Enquanto que a vogal, ela tem em si uma natureza mais pura, né? Portanto, nomes ricos em sons vocálicos, né, em vogais, indicam um estágio avançado e superior, desvitalizado e desespiritualizar. Ou seja, portanto, os nomes ricos em sons vocais indicam um estágio avançado de espiritualidade. O nome Adam, né, ou Adão, descreve o homem dissociado de seu ego superior, desvitalizado e desespiritualizado. Somente o germe da divindade permanece nele, né? O A, né, de Adam, né? Adam sendo escrito com A, D e M, né? Então só fica como vogal o A, né? Contendo toda a potencialidade da restauração definitiva. Assim, a energia divina, gradualmente tornando-se cada vez mais lenta, enquanto emerge mais e mais nos densos graus da matéria, é finalmente prendida, né, ou fixada no físico. Enquanto Deus repousa na rocha, do mesmo modo está dormente o espírito, na natureza escrava dos sentidos, aprisionada por aquele primeiro homem que é da terra, né, terreno ou o homem vermelho, né, da terra vermelha, que é a palavra Adão. Aqui podemos tomar como analogia a natureza, né? Bem abaixo na terra temos a energia solar aprisionada no carvão, né? O raio de sol petrificado, a energia represada, né? Inativa, latente, mas a qual, recuperada da terra e pela aplicação do calor, passa da latência à potência e transforma-se em força ativa que podemos aplicar para nosso benefício. Mesmo aqui, é com a energia divina que podemos aprender a aspirar pelo poder espiritual e a iluminação interior. Ela está dormente e inerte no homem, e só pode ser despertada e desenvolvida como resultado de um longo período de esforço conscientemente dirigido. A chave para o processo do desenvolvimento reside, mais uma vez, neste nome, que destaca toda a história da alma, pois, de acordo com a tradição cabalística, as três letras de Adão, né, no original hebraico, A, D e M, representam os três estados de consciência para os quais o homem deve sucessivamente despertar. Três modos ou processos pelos quais o homem deve sucessivamente se erguer. Então, esses três níveis são iluminação, purgação e divina união. Estados que são exemplificados na Bíblia por Abraão, por Davi e o próprio Jesus, né? Ou o Messias. Abraão é o exemplo tradicional da fé, pois ele ilustra o primeiro volver da alma em direção a Deus. Assim ele volta da cidade de Ur, né, dos caldeus, e voltou procurando a adoração do único Deus verdadeiro. E então, assim como a alma, em certo estágio, volta-se da vida exterior, da experiência dos sentidos, para procurar a realidade interior. Esse esforço traz a iluminação e assim estabelece a vida religiosa, né? Davi significa querido ou amado, né? Um estado de consciência pelo qual a alma já trilhou, né, largamente em busca de sua meta. Ele encontrou a íntima relação de amor com o sublime e reclamou por sua herança real e compreendeu o sentido da sua filiação. Contudo, a vida espiritual ainda não adquiriu a firmeza. A luz interna oscila, ora brilhando intensamente, ora tremulante, porque este nome Davi, começando e terminando com D, né? Como em David, né? Que é como a gente vê essa forma mais comumente, né? Essa letra D é uma das letras duplas do hebraico, indica uma oscilação violenta, constante alternância entre bem e mal, e emoções poderosamente conflitantes, ilustradas de uma forma geral na vida do rei Davi, marcada pela intensa aspiração e também por pecados deploráveis, indicados também pelos salmos exultantes e penitentes, que estão associados com o seu nome. Assim, então, é o período da purgação, da tentação e do teste. Não obstante, é da linhagem de Davi que nasce Jesus. Ele é chamado, né, Jesus é chamado de filho de Davi, pois é através da natureza do amor, né, porque Davi quer dizer o querido, né, ou o amado, né, então é por essa natureza do amor purificado e fortalecido no homem é que finalmente deve ele ser salvo ou redimido. O Messias, né, ou o Immanuel, né, Immanuel, que significa Deus conosco, é a alma que chegou à plena consciência do espírito interior, sintonizada e aperfeiçoada. Realmente o homem mantém dentro de si a semente dessa majestade, né, feita à imagem e semelhança de Deus. Ela já pré-existe em perfeição na mente divina, e através de lentos e quase imperceptíveis degraus, ela está crescendo dentro daquela imagem, transformando-se em divino. Ou seja, esses nomes que nós vemos mencionados na Bíblia, eles têm significados bastante profundos, né? Porque, como nós mencionamos, né, há todo um conhecimento numerológico nesses nomes, né? Então, se nós vemos esse nome de Adão, como foi mencionado, né, que inicialmente seria o Adama, né, seria um nome que representa a consciência superior. Quando ele é mencionado como Adão, né, então já se torna um nome mais materializado, um nome mais ligado à matéria, né? E o mesmo se dá com outros nomes, né, como nós vemos também com Abrão, né, que depois de ter passado por uma série de provações, passa a ser chamado de Abraão, ou seja, ganha um som mais vocalizado, né, que indica exatamente a alta espiritualidade. E como já foi mencionado, as vogais elas têm mais a ver com a nossa alma, né, com o nosso eu espiritual, por ser um som em si mesmo, e as consoantes têm a ver com a personalidade, né? Então, há na Bíblia várias pessoas que mudam de nome, né? E apenas para citar um caso, nós vemos, por exemplo, a da figura de Saulo, né, que era um judeu que perseguia os cristãos, mas quando ele, através da iluminação, né, que ele ficou cego por uma grande luz espiritual na estrada de Damasco, ele se transforma e se converte ao cristianismo, chegando até o ponto, mesmo ele não tendo conhecido e convivido com Jesus, através dessa conversão, Saulo passa a ser chamado de Paulo. Né? Que o nome Paulo quer dizer pequeno, que era como ele se sentia muito até mal, né, por ele ter sido um perseguidor dos cristãos, que se converteu e praticamente nós podemos dizer que Paulo é o pai do atual cristianismo. Porque como Paulo, nós também não conhecemos, não tivemos a oportunidade de conhecer historicamente a Jesus, mas como Paulo nós podemos passar por um processo de conversão interna, né? E podemos realmente alcançar essa luz interior, né? Então, durante todas as suas epístolas, né, e todos os seus discursos, Paulo fala exatamente do Cristo em nós, que é a esperança de glória. Né? Ele não fala de Jesus basicamente como uma figura histórica, mas fala do Cristo, ou seja, Cristo, que é uma palavra que quer dizer unção, ou seja, a própria a imersão nessa energia divina, né? Ou seja, se o Cristo estando em nós, de que essa seria a nossa possibilidade de redenção e de salvação. Isso é realmente uma postura bastante adequada, né? Porque realmente está de acordo com uma interpretação mais profunda da Bíblia. Porque realmente as realidades históricas de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás não podem interferir mais na nossa vida atual. Agora, se nós partimos para essa interpretação mais profunda e espiritual e compreendermos que, na verdade, a Bíblia fala de coisas que estão latentes dentro de cada um de nós, seres humanos, né, nós podemos, então, despertar uma vez mais esses princípios que estão dentro de nós. Nós não devemos nos preocupar com simplesmente com a historicidade, né, que já está se perdendo nas brumas do tempo, mas sim nós devemos nos preocupar com a natureza mística, ou seja, desse princípio, e principalmente fazer aquilo que Jesus aconselhou, de que quando ele ensinou a sua grande prece do Pai Nosso, de que nós nos retirássemos para os nossos aposentos e rezássemos para o nosso Pai que está em oculto. E esse Pai que está em oculto é a nossa chispa divina, a nossa alma, o nosso eu superior, né, que é verdadeiramente para quem nós podemos orar, porque o que nós podemos realmente alcançar da divindade já está implantado em nós na forma dessa luz espiritual, dessa chispa divina. E a grande salvação é realmente, paulatinamente, despertar essa chispa divina dentro de nós. E não ficar preocupados realmente com uma ascensão provável que nós possamos vir a ter no futuro, porque na verdade cada um de nós é um ser em evolução. E se nós levarmos realmente esse princípio da preexistência da alma a sério, nós somos obrigados a perceber que a evolução se processa lentamente através de uma série de existências que nós temos nessa Terra. Né? Então nós terminamos aqui esse tópico sobre o significado dos nomes e vamos partir a seguir para o significado, né, genérico dos números, né, aquilo que seria genericamente a chave numerológica.